tristeza. Na moral, Black J, Casa 1. Vai devagar, vai devagando, na moral, sangue bom. Vai devagando, mano. Vai devagando, na moral, sangue bom. Vai devagando, mano. Vai devagando, na moral, sangue bom. Vai devagando, mano. Vai devagando, na moral, sangue bom. Vai devagando, mano. Vai na moral, sangue bom, que a morte chega. O santo guarda te livra do corpo frio na mesa. Nego drama, vida é foda do começo ao fim. Explode o peito, a bala sai, falou mal de mim. Deus me testa, leva um lelo sem meia verdade. Condenação, mundo cão, morte, miséria, maldade. A fé é cego, o ódio pega, corrói no osso. Bem ou mal é tudo igual, sobra carne de pescoço. A cada acerto de contas também morre quem atira. Se arrepender é sem chance, se pôs a reta se vira. Drogado do caralho, corda no pescoço. Economiza meu tempo, pula direto no poço. O que vem fácil, vai fácil, martelo bate pra trás. Entre a vida e a morte, neguinho sempre quer mais. Vai na moral, sangue bom, vale da morte. Se quer brincar, lança os dados. Tá na moral. Vai devagando, na moral. Sangue bom, vai devagando, mano. Vai devagando, na moral. Sangue bom, vai devagando, mano. Vai devagando, na moral. Sangue bom, vai devagando, mano. Vai devagando, na moral. Sangue bom, vai devagando, mano. Pra superar vai ter que ter pra trocar. Tudo que é bom e o que é ruim não vai prestar. Traficante paranoico, folha seca queimando. Playboy fazendo copos, homem passando pano. Enrolando um bate sonho em muita seda. Quando o fusão tá ligeiro, deixa a quadrada na mesa. Rolê com cano na cintura é garantia de vida. Se Deus não pode te ouvir, mano, improvisa. Cê pode crer que o inferno é aqui. Vou esperando o juízo, sem saber se eu vou subir. Toma um, toma dois, toma três, toma quatro. Do lado preso no jogo, mano, caixão lagrado. Sente o cheiro do ralo, a molha na urina. Mundo é esgoto, é céu aberto, maquiado com purpurina. Realidade pra mim, não são flores, é decoração de muita cova. Se liga, vai devagando, na moral. Sangue bom, vai devagando, mano. Vai devagando, na moral. Sangue bom, vai devagando, mano. Vai devagando, na moral. Sangue bom, vai devagando, mano. Vai devagando, na moral. Sangue bom, vai devagando, mano. Deus e o diabo no gol, neguinho tentando chutar. Mano, essa vida não para, mudar um gol de lugar. Revoltado, sem noção, um covarde armado. Ruim desse moleque, pensa que o corpo é fechado. Cano na mão, sem sutileza, mata em nome do jogo. Maldito seja, vira a mesa no teu rabo de novo. Tem neguinho se matando sem saber porquê. E o demônio aplaudindo pra ver maluco se fuder. Aliados à morte pra sobreviver. Que a fagulha que acendo te faça entender. Que a vida de crime é vida sozinha, vazia pra quê? Moral. Com calma se corre pro braço da morte, não vá se perder. Moral. Que o tempo te avisa que nada é assim, vai tentar te fuder. Moral. Que o cano na mão não te leva pra canto nenhum a não ser. Fim da história, família chorando, otário, limpando você. Moral.